Panorama Agrícola para 15 de março de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira, 15 de março, e este é o Panorama Agrícola em Noite de Lua Nova. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: grandes discursos não provam grande sabedoria. Você confere no Panorama Agrícola desta sexta-feira. Joinville realiza curso de artesanato fibra da bananeira. Informações sobre análise do solo e o uso de calcário. E no boletim do SC Rural, as ações deste programa do Estado no Alto Vale do Itajaí. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Aqui no Panorama Agrícola você pode participar do nosso programa ligando 48-3665-5359 ou ao enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O sucesso na formação de florestas de alta produção, no caso do eucalipto, depende em grande parte da qualidade das mudas plantadas. São dois processos básicos utilizados na produção de mudas de eucalipto: a reprodução vegetativa e a germinação de sementes. É hora das notícias. Para contribuir com o sucesso dos produtores rurais, a Ipagre de Tunápolis informa que já está em operação o programa Terra Boa Calcário 2013. A cota inicial para o município de Tunápolis é de 491 toneladas de calcário. Cada família pode retirar até 30 toneladas de calcário, dependendo da análise de solos. Os interessados devem comparecer junto ao escritório da Ipagre com um bloco de produtor rural e análise de solos emitida nos dois últimos anos. A Ipagre também disponibiliza aos produtores a coleta, o envio de amostras de solos para análise e a interpretação. Sem análise de solo, não é possível fazer a recomendação de adubação e calagem e a emissão das autorizações para a retirada do calcário. O tempo médio de retorno desde a coleta, envio e retorno da análise ao laboratório é de 30 dias. Estamos anunciando para você curso de artesanato fibra de bananeira em Joinville. Na semana que vem, de 19 a 21 de março, no Centro de Treinamento da Ipagre de Joinville, o Cetreville, que fica em Pirabeiraba. A ideia é capacitar agricultoras em técnicas de artesanato em fibra de bananeira, a fim de promover a melhoria de renda. No conteúdo programático, seleção e classificação dos vários tipos de fibras, uso das fibras conforme a sua classificação, aprendizado de trançados, aplicação de técnicas de revestimento, técnicas de impermeabilização e avaliação técnica dos artesanatos confeccionados. Promoção da Ipagre em Joinville com apoio do SC Rural. Informações adicionais sobre esse curso de artesanato fibra da bananeira, semana que vem em Joinville, você pode obter pelos telefones 47-3461-1527 ou 47-3461-1528. O Ministério do Desenvolvimento Agrário está divulgando o programa de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, mais gestão. São técnicas para administrar melhor os empreendimentos, um novo programa de assistência técnica do MDA. A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso de empreendimentos da agricultura familiar aos mercados, por meio de qualificação no modo como cada um administra os seus projetos. A principal diferença dessa nova modalidade é o foco na inserção das cooperativas com a declaração de aptidão ao PRONAF jurídica nos mercados, principalmente os institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. As chamadas públicas do MDA para o programa de ATER Mais Gestão devem iniciar em abril, Na primeira etapa, vão ser definidas 445 cooperativas em 17 estados, inclusive Santa Catarina. Estão aptos para a seleção empreendimentos que possuam a declaração de aptidão ao Pronaf jurídica e pelo menos 70 famílias associadas. O Diário Oficial da União publicou na semana passada um decreto presidencial que institui a Política Nacional para os Trabalhadores Rurais Empregados. A ideia do decreto é fortalecer os direitos sociais e a proteção desses trabalhadores rurais. Entre as diretrizes do decreto estão o incentivo à formalização e ao aprimoramento das relações de trabalho, o aperfeiçoamento das políticas de saúde, habitação, previdência e segurança no campo e o fortalecimento dos programas destinados à educação e à capacitação profissional dos empregados rurais. O decreto também prevê a promoção da alfabetização, escolarização, qualificação e requalificação profissional desses trabalhadores rurais e ainda o combate ao trabalho infantil no campo. O Ministério da Agricultura e a Associação Brasileira de Produtores de Maçã vão assinar um acordo de cooperação para o incentivo e a capacitação de agricultores e técnicos da cadeia produtiva da maçã. Esse acordo é um instrumento de atualização periódica para a produção de alimentos seguros, produzidos a partir de práticas sustentáveis e estimuladas pelo Ministério da Agricultura, como a produção integrada, que dá garantias ao processo de produção e conservação de recursos naturais. Reduz também o uso de insumos, como fertilizantes, agrotóxicos, água e energia elétrica, aumenta a competitividade, a produtividade e diminui custos de produção. O acordo, então, entre a Associação Brasileira de Produtores de Maçã e o Ministério da Agricultura. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, conversamos com Nivaldo José Nicoladelli, gerente regional da IPAGRE em Rio do Sul. Ele fala sobre os projetos estruturantes do Alto Vale do Itajaí no SC Rural. Temos um no município de Salete, né? É um projeto basicamente de extensão rural. É apresentado pela Cooperativa dos Pequenos Agricultores de Nossa Senhora da Salete, em andamento, já aplicando recursos, não só aplicando recursos, porque não dá para pensar nesses projetos só apenas como recurso, mas o que dá também para pensar é que lá tem extensão rural, lá demanda uma necessidade, são 68 famílias, hoje são mais, ele iniciou com 68 famílias, hoje são mais de 70 famílias, né? Então, mais de 200 pessoas envolvidas e que estão demandando ações de extensão rural, capacitações principalmente, assistência técnica, acompanhamento, né? E isso é muito importante, isso é muito importante. Em que área é esse projeto estruturante de Salete? Esse projeto estruturante é na área da melhoria da qualidade do leite, então é bovinocultura de leite, né? Não é só melhorar a qualidade intrínseca do leite, mas também a aumentar a produção de leite através da pastagem, principalmente, né, da implantação de pastagens, manejo, enfim, todo um conjunto tecnológico que leva a isso. Além desse projeto estruturante, nós temos uma manifestação de interesse, não ainda caracterizada, não transformada em projeto ainda, na terra indígena. Então nós temos também uma situação de uma terra indígena em José Boateia, onde é atendido, né, pelo SC Rural, pela IPAGRE, né? E lá está surgindo também um projeto de citricultura, na aldeia do Toldo. É uma aldeia bem característica. O que estamos trabalhando e articulando é mais um projeto na terra indígena para autoabastecimento, que isso é fundamental lá. E está surgindo um projeto de gadeleite. Não só um, mas eu vou citar esse um, né, porque ele tem uma abrangência intermunicipal. Ele vai ser apresentado pela cooperativa de Dona Ema, mas com abrangência em Rio do Campo, em Santa Terezinha e Dona Ema. São produtores de leite. Com essa mesma característica, em Vidal Ramos e em Buia, também está se compondo aí um grupo para trabalhar com uva. Você ouviu a entrevista com o Nivaldo José Nicoladelli, gerente regional da IPAGRE em Rio do Sul, uma gerência que abrange 31 municípios e participa aí ativamente do SC Rural. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.